Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. Depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo, que diz o meu nariz arrebitado. E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho. A menina dança dentro da menina, ela ainda dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança dentro da menina, ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Ting, ting, ting, os olhinhos. Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. Depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo, que diz o meu nariz arrebitado. E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho. A menina dança da menina, ela ainda dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança dentro da menina, ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma